trazendo tudo que há de melhor pra você. Porque o show é todo seu. Eu

tarde chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade, como dois viramos um. Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos... Você diz que deixou de me amar, que não tem mais sonhos pra sonhar. Na verdade você mente imensamente bem, espirraça com meu coração, quebra as cordas no meu violão. Só pra mim não canta mais nossa canção. Acho que você tem decisão sobre mim, hoje não se joga fora um amor tão grande assim. Mas se estiver falando a verdade, ai, ai, ai, ai, só assim eu posso acreditar que amor. Na verdade você mente imensamente bem, espirraça com meu coração, quebra as cordas no meu violão. Só pra mim não canta mais nossa canção. Acho que você tem decisão sobre mim, hoje não se joga fora um amor tão grande assim. Mas se estiver falando a verdade, ai, ai, ai, ai, só assim eu posso acreditar que amor. Estúdio RM, Banda 007. Me decifre seus beijos, me chama de amor. Vem provar dos meus carinhos e leve embora essa dor. Saiba que a saudade me mata sem dó. Volta pro nosso ninho. Meu orgulho acabou. Tem um porquê que não te esquecer. Ninguém vai saber, ninguém vai saber. Não tem razão que faça o coração vencer a paixão, vencer a paixão. Vamos. Se encontrar, meu amor, curtindo o DJ Jackson, vai tocar o inconfundível de Pacajá. Vou te amar, quero te ver, minha paixão, curtindo o DJ Jackson, vai tocar o inconfundível de Pacajá. Banda 007. Aqui. Me decifre seus beijos, me chama de amor. Vem provar dos meus carinhos e leve embora essa dor. Saiba que a saudade me mata sem dó. Volta pro nosso ninho, que o meu orgulho acabou. Tem um porquê que não te esquecer. Ninguém vai saber, ninguém vai saber. Não tem razão que faça o coração vencer a paixão, vencer a paixão. Vamos